dia de amanhã. Pode ser que o tempo pareça estar estranho. Pode ser que teu gigante até aumente de tamanho. Pode ser que pareça que a tristeza não acabe. E alguém diga pra você que não há milagre. E mano, tudo pode, só não desacreditar. Do Deus que para o sol, muda o vento, abre o mar. Da visão pro cego, da audição pro surdo, da saúde pro doente, da fala para o mundo. Há mais de 2000 anos seu milagre aconteceu. Por você morreu Jesus, vida eterna ele te deu. Ele acredita que um milagre pode acontecer dentro da sua vida. Um milagre pode acontecer. Põe sua fé em Cristo que um milagre pode acontecer. Acredita nisso, um milagre pode acontecer. Mãe na sombra, filho no sol. Um pequeno milagre pede esmola no farol. Outro jovem milagre se decompõe no formol. Na fuga do roubo quis ser um menino mau. Foi furado de bala e morreu em plena radial. Tem milagre demais que nem chega a nascer. A mãe aborta, joga no vaso e dá descarga pra não ver. Alguns milagres envelhecem sossegados, esperam tranquilos a hora de serem chamados. Milagres choram sentados em cima de túmulos no cemitério. Milagres gelados trancados em gavetas de necrotérios. Milagres em igrejas oram ajoelhados pra que outros milhares no mundo sejam abençoados. Um milagre acontece agora na mesa do hospital. Tem milagre definhando de AIDS em fase terminal. Acredita que um milagre pode acontecer dentro da sua vida. Um milagre pode acontecer. Põe sua fé em Cristo que um milagre pode acontecer. Acredita nisso, um milagre pode acontecer. O meu Deus abriu o mar pro povo de Israel passar. Ele fez o cego ver e o paralítico andar. Quantas vezes nos curou, mas não fugimos do pecado. E com o seu braço forte sempre tem nos resgatado. Mas devemos crer, pois ele é Deus e tudo pode. Pode fazer que no auge da fraqueza encontremos forças. Deixar a graça de Deus entrar. Pôr a fé na luz que é Cristo. E a sua história ele vai mudar. Acredita que um milagre pode acontecer dentro da sua vida. Um milagre pode acontecer. Põe sua fé em Cristo que um milagre pode acontecer. Acredita nisso, um milagre pode acontecer. Mesmo com todos os defeitos, nós somos os maiores milagres que já aconteceram nesse universo. O único problema é que ainda não entendemos isso. Um dia em que percebermos que Deus enviou Jesus Cristo para em nosso lugar morrer, e sua morte se deu para que o milagre da vida continuasse a acontecer. Aí então vamos perceber que a coisa mais importante já foi nos dada: o dom de existir, o dom de viver e viver eternamente. Então abra sua mente, olhe no espelho e verá um milagre bem na sua frente. Dentro da sua vida, um milagre pode acontecer. Põe sua fé em Cristo que um milagre pode acontecer. Acredita nisso, um milagre pode acontecer. Acredita que um milagre pode acontecer. Dentro da sua vida, um milagre pode acontecer. Pode acontecer.